Tem canal que é pra aprender. Mas político tem que morrer. TV é pra se obrigar a ser bobo. E ficar assistindo que nem crino. Só passa por vergonha. Nada de cultura. Tem hora que tem baixaria. E tem hora que evangélico sorria. Tem hora que é do Rio. Tem hora que é de São Paulo. Só fala de corrupto. O jornalismo é ininterrupto. Cada cidade tem seu canal. Onde cada celebridade é um animal. E todo mundo pega no meu pau. Publicidade é um cu. Só tem notícia ruim. Quem é que aguenta viver assim? A notícia é pra todos. Todos se fuderam. Todos estão mal. Esporte é lucro pra alguém. Resta o filme pra ninguém. E você só assiste. Melhor desligar essa bosta. Melhor desligar essa bosta. Desligar essa bosta. Melhor desligar essa bosta do que medalhar a sua vida num beco sem saída. Oito anão. Um dia me disseram que eu não seria ninguém. E aí eu decidi provar que sou alguém. Fiz fiz um monte de merda. Meu filho, eu sou corintiana, mesmo.